Senhor, bom dia na presença, Arona. Arona, bom dia. Contato com radar regular, em tudo até o 360, após 2000, direto Leda. 360, direto Leda, na presença, Arona. Baixando em Recife, as frequências 1251, alternando 1-3-3-2-5. 251-3325, obrigado e um bom trabalho.